você do que eu. Eu amo mais você do que eu. Eu amo mais você do que eu. Você do que eu. Catedral, eu amo mais você. A nossa bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música, né? Músicas que não tocam com tanta frequência nas rádios de todo o Brasil. Algumas até tocam, né? Mas como são boas também, tudo que é bom, tocando muito ou tocando pouco, a gente traz aqui pra você na nossa bodega véia de guerra, que vai pro intervalo 2 minutinhos contados e cronometrados. Na volta, eu vou reprisar esse comentário que eu fiz sobre o fascínio que as pipas causam nos seres humanos, né? Aí na sua região você pode chamar como pandorga, papagaio, biscoito, tanto faz. Mas vamos falar disso já já. Vou atender mais pedidos também. Tem ainda, atenção, o sorteio da palavra-chave premiada de fevereiro. Você que mandou aí a palavra-chave pode ser aí o Felizardo da Felizarda. É no próximo bloco, 2 minutinhos e já que eu volto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. A rádio que leva alegria todos os dias. Você está na melhor sintonia. São Francisco Magazine que tá bombando, tudo em móveis e eletros que tá procurando. E o povo todo aqui já tá comprando. Tem sofá, guarda-roupa, armário e fogão. Tem TV, geladeira, tem mesa e colchão. São Francisco Magazine é sem comparação. À vista ou no carnê ou no cartão. E você roda a cidade inteira pra comprar comigo. São Francisco Magazine é o preferido. Tem preço bom e atendimento de amigo. Sua sala, quarto e cozinha, vem cá meu amigo. São Francisco Magazine é o preferido. Tem condições de pagamento que eu preciso. São Francisco Magazine eu confio. Para! São Francisco Magazine, móveis e eletros com as melhores condições de pagamentos. Nos cartões ou no crediário próprio da loja. E à vista, tem descontos especiais. Entrega e montagem inteiramente grátis. Faça-nos uma visita. Fale com os nossos vendedores. São Francisco Magazine, a predileta da cidade. Bora! O pior programa do rádio está de volta. De volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para todo o Brasil, mais 4 países, você sempre junto com a gente. O zap da sua participação, você já sabe de cor e salteado, mas mesmo assim a gente repete, repete, Mr. Eba. DDD 89 99992 7022. Pronto, vamos de mais abraços então, pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Manda um abraço à galera do Instagram, se você ainda não segue a gente, siga. Eu até dei uma paradinha lá no Instagram, não era pra eu ter dado não essa parada, era pra ter movimentado mais lá, mas agora quando for março a gente vai voltar aí com mais posts e coisas inéditas lá no nosso Instagram @bodegadomaguila, bodega com U de uva, siga lá. Vou atender aqui mais solicitações, o pessoal que está mandando áudio pelo 89999927022. Coisa muito boa, é a nossa amiga Ioneide Moura lá de Pentecoste, Ceará. Fala, Ioneide! Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila, que é Ioneide Moura. Hã? Moro em Pentecoste e hoje eu gostaria de ouvir a música do Reginaldo Rossi. Vou começar tudo de novo. Pronto. E ofereço pra Nieta, pra Márcia na Paraipaba, pro Marcelo, pra Selma da Orelha Transparente, uhum, pro meu irmão Ivan Moura, pro Chiquinho Firmiano na Santa Luzia. Beleza. E para todos os seus ouvintes, um abençoado final de semana para você. Pra você também, minha querida, tudo de bom. Obrigado pela audiência. Eu vou atender aqui também meu patrão Fábio Júnior, lá de Bonfim, Minas Gerais. Ele que é o diretor da Bonfim Esperança FM 87,9. Fala, Fábio. Alô, galera do programa do Maguila. Aqui é o Fábio, presidente aqui da Associação Bonfim Esperança, representante da Rádio Bonfim Esperança. É o maior prazer inteiro o programa do Maguila conosco. Maguila, manda um abraço aí para nossos ouvintes mais assíduos. A Dona Lucília, Dona Lúcia. Pronto, tá certo. Um abraço aí à galera de Bonfim, de todo o estado de Minas Gerais. A gente deixa aqui nossa solidariedade pelas vítimas, né? Por tudo que aconteceu lá na região de Juiz de Fora. É uma coisa triste. 700 milímetros caiu em um mês de chuva. Você tem noção do que é isso? É uma verdadeira anomalia, como os especialistas estão chamando aí, esse ciclo de chuva que causou essas enchentes e perdas materiais e humanas, né? A gente deixa a nossa solidariedade e o desejo de que tudo, na medida do possível, possa se restabelecer, tá certo? Vamos então aqui reprisar este áudio que eu falei lá no ano passado, né? A última etapa aí das reprises do nosso programa 2026, agora em março, voltam os quadros inéditos, voltam comentários inéditos, não se preocupe, eu não vou viver só de reprises, é só um tapa-buraco, tá bom? Porque a gente tem que tirar férias também, é coisa muito boa. Pois então, vou reprisar este comentário que eu fiz sobre as pipas e o fascínio que elas causam no ser humano desde os tempos mais primórdios. Quem vai falar é o eu do passado, vai daí eu do passado! Eu fui filmar um jogo de vôlei de praia e bem ali próximo de onde estavam acontecendo as partidas tinha alguns meninos soltando pipa, né? E me veio uma sensação muito boa vendo aquela cena de rever este artigo, este aparato tão simples e tão bonito que é a pipa, né? Voando, enfeitando o céu, fazendo zigue-zague, se enrolando uma na outra. Mas, enfim, era dia de vento forte, só que em vez da pipa alçar voo direto, né? Ela acabou errando o caminho e foi parar bem no meio da quadra de vôlei. Tiveram que parar a partida e ainda deram uma gritaria lá nos meninos. Não precisava, né? Mas, enfim, isso me fez lembrar das poucas vezes, das pouquíssimas vezes, na verdade, se eu não me engano, foram só duas, quando pequeno, que eu soltei pipa, né? Minhas tias que fizeram a montagem de uma pipa com cartaz, me lembro bem, era um cartaz roxo, de um encontro de professores que minha mãe participou numa cidade lá do interior. Elas guardaram os cartazes, aí montaram a pipa, fizeram a armação bonitinha, uma rabiola com sacola de supermercado, e o fio era enrolado em lata de leite em pó. E me levaram para um terreno assim, perto da casa da minha avó, um campo deserto. E eu fiquei lá o dia todinho, só soltando pipa, vendo a pipa voar. Que maravilha, né? Quando você não tem preocupação na cabeça, tudo é mais bonito, tudo é mais maravilhoso. A gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa inocência, né? E é impressionante. Depois a pipa acabou virando decoração do meu quarto, ela foi se deteriorando com o tempo. E na mudança de casa, infelizmente, jogaram ela fora, né? Se eu soubesse, eu tinha salvado ela. Isso me lembra também que eu tinha um amigo que parou de soltar pipa depois que ele viu no jornal que um avião teve que fazer um pouso forçado por conta de uma pipa que acabou batendo no motor. Aí sempre ficou a paranoia com ele de que se ele soltasse pipa ia acabar derrubando um avião, né? Complicado, a gente se impressiona com cada coisa também, né? Aliás, falando em jornal, até o César Tralli, que é aquele jornalista que aparece de tarde na TV, ele solta pipa no tempo livre, né? Apareceu um vídeo dele tempos atrás, dele todo de terno lá, num gramado assim, soltando pipa num dia meio nublado. Se batesse um raio, né, ia ser que nem o Benjamin Franklin, né? Benjamin Franklin soltava pipa em dia de chuva, tomou um choque e ele é conhecido por conta disso, né? Além de figurar aí nas notas de dólar. Muito bem. Mas, voltando, é impressionante como nós, seres humanos, nos contentamos com coisas tão simples, né? Aquilo que eu falei. Quando a gente cresce, a gente vai perdendo um pouco dessa inocência. Aqueles que têm o coração aberto para as coisas simples, para as coisas boas da vida, sentem essa sensação com mais frequência e mais intensidade. Mas venhamos e convenhamos, não tem um ser humano que não volte a ser menino ou menina quando vê uma pipa voando. É maravilhoso, cara. É um sentimento de nostalgia muito bom. E eu acho até que eu vou me aventurar em montar uma pipa daqui a alguns dias, né? Quem sabe eu não alce ela aí e vou e depois eu posto o vídeo lá no nosso Instagram, @bodegadomaguila. Mas é sempre bom lembrar. Eu até fiz uma paródia sobre isso. Pipa boa é pipa sem cerol, tá? Jogue com legalidade. Não invente de botar cerol em pipa não, porque isso prejudica a você e principalmente ao pescoço dos motoboys que estão passando perto de onde você está soltando pipa, tá? Respeito acima de tudo. Tá certo, eu do passado, agora só no ano que vem, tá bom? Então quando eu ficar doente não consegui gravar. Não é o caso hoje, embora eu tenha quase ficado ali, enfim. Já eu explico pra vocês. Porque agora eu vou atender o pedido da Ioneide, pedi o Reginaldo Rossi, vou começar tudo de novo e depois essa daqui, Ruban e a Vitrine, um dos grandes sucessos do álbum de 1984, se eu não estou enganado, e que leva o mesmo nome. Então essas duas carimbadas, Reginaldo Rossi e Ruban, direto da Vitrolinha do Maguila, e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Vou começar tudo de novo. Tão talvez eu possa encontrar. Tudo que um dia eu procurei e não achei, e ainda tenho a esperança de encontrar. Vou começar tudo de novo. Nunca é tarde pra recomeçar. Vou esquecer de tudo que me fez chorar. Talvez eu possa a felicidade encontrar. Eu tenho uma vida toda pela frente, por isso eu vou viver novamente. Vou recuperar o tempo perdido. É o que vou fazer. Brilhar, eu ligo o rádio, tento te esquecer, e uma canção antiga. você está em qualquer lugar. O sinal vermelho me faz esperar. As luzes da cidade começam a brilhar. Eu ligo o rádio, tento te esquecer. E uma canção antiga me lembra você. Vitrine, antes eu toquei Reginaldo Rossi. Vou começar tudo de novo, pedido da Ioneide Moura, lá de Pentecoste, Ceará. E agora, meus amigos, é a hora que todo mundo está aguardando ansiosamente. Palavra-chave premiada. É o sorteio da palavra-chave premiada de fevereiro, que era folia. Tivemos 18 participações, você tá vendo aqui no nosso Instagram, arroba Bodega do Maguila, todos os 18 nomes aí que estão aparecendo. Tem alguns que estão com o nome mesmo, mas eles não têm mais chance de ganhar, porque são contados que eu já salvei aqui, fica mais fácil, tá certo? Mas enfim, todos aqui em pé de igualdade, vamos ver quem vai faturar um Pix de R$50, cortesia da nossa Bodega Velha de Guerra. Uma, duas, meia e... Alô, alô, minha amiguinha Cícera, direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas, ganhou R$50, cortesia da nossa bodega, parabéns, minha querida. Você que participou e não ganhou, mês que vem tem uma nova palavra-chave premiada, e a gente espera contar, claro, com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjo Zé Silva, locutor, tem também o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, e o nosso site, bodegadomaguila.com.br. Duas coisas antes da gente encerrar. Primeiramente, eu quero agradecer a você de fato por estar aqui comigo hoje. Mais cedo, antes de eu vir apresentar o programa, eu não tava me sentindo bem, tive uma queda de pressão lascada, tava na UPA, tomei injeção na bunda, um negócio triste, mas o importante, independente do esforço, a gente tá aqui pra levar um pouco de alegria a você. E o nosso muito obrigado. Segundo, e mais importante e mais legal, essa foi a última vez que vocês ouviram as vinhetas da Bodega do Maguila como elas estão já de praxe. Vocês já abusaram delas. Mês que vem, semana que vem, vão entrar novas vinhetas, uma nova plástica. Eu fui perturbar o Mr. Abraham, ele gravou pra mim 30 vinhetas novas que vão rodar aí a rodo na programação. E ainda tem as cantadas que eu não gravei. Vai sair também vinheta cantada, uma nova plástica, uma nova bodega. Hoje sempre, mais do que nunca, um programa pra velhos de todas as idades. Então aguarde semana que vem, porque vai estar muito bom o nosso programa, muitas novidades, quadros novos, coisas novas pra você, tudo novo no verão 2026. Não, isso aí não, porque... Não, esse slogan eu não gostei não, porque a Manchete faliu assim, a Rede Manchete faliu assim, não dá certo. Muito bem, mas vocês estão sabendo que vem coisa nova por aí e a gente não vai deixar a peteca cair, assim espero. Pra fechar com chave de ouro, vou trazer essa daqui. Não sei se vai dar pra tocar toda, mas tem uma letra muito bonita. De Melo, a vida em seus métodos diz calma. Preste atenção na letra, porque é uma mensagem de otimismo, uma mensagem de perseverança acerca das adversidades da nossa vida. É assim que tem que ser. Com calma, com fé, com paciência, é que a gente chega lá. E eu vejo você semana que vem. Tudo novo, mas nosso mesmo jeitinho de fazer a alegria do povo em todo o Brasil, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e a... Até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera. Cuidem-se. A vida em seus métodos diz calma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. A vida em seus métodos diz calma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. Deus, Pai Criador, criou com calma. E em 7 dias, muita calma demonstrou. Calma! Vocês aí estão discutindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, venha calma. Estamos até hoje sem haver calma, desencontro paca. No corre-corre, no desespero, o nego até se mata. Vocês aí estão me ouvindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, vem acalmar. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. O Nega do Maguila. Atenção Brejo e região. Aproveite um novo conceito de construir na cidade. É a BV Lock. Alugue ou compre equipamentos para sua construção e serviços domésticos. Temos disponíveis betoneiras, andaimes, compressores, compactadores de solo, tábuas, furadeira martelete, martelo demolidor, roçadeira elétrica, roçadeira combustão multifuncional, motobomba, bomba submersa para esgotar poço, escoras para laje, vibradores de concreto, formas de PVC para fazer colunas, formas e vibradores para postes de cercas pré-moldado, carros de mão e muito mais. BV Lock, aluguel e venda de equipamentos. Nosso compromisso é agilizar e facilitar seu trabalho na área da construção civil, agricultura e serviços domésticos. Localizado na Avenida Agenor Moraes, sem número, Planalto Zé Gomes, em Brejo, Maranhão. Entregamos e retiramos na sua obra. Solicite seu orçamento no WhatsApp 98522-5019. A gente vai te levar de volta ao passado. Sua parada com destino aos anos 80. 92.000. Já vai começar. Tá no ar. Parada. Retro. A sua sexta-feira merece um programa como esse. E aí, como é que você tá? Tudo certinho? Vocês estamos por aqui. É o Parada Retro que tá começando com um som que fez e faz parte da história. A gente vai lembrar anos 80, anos 90, anos 2000. Aliás, vamos começar lembrando o final dos anos 70. Essa música aqui é do ano de 1979. Rapaz, Michael Jackson, o nosso MJ, é Rock and Feel. Cara, essa música é dançante. Tem cara, tem cheiro, tem gosto de sexta-feira. Vem com o Marcão, a gente vai aproveitar essa hora inteirinha com muito clássico e muita classe dela. We can ride the boogie. Share that. just beginning. The pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you. Open up the dirty window, let the sun illuminate. Essa música fala sobre construir o próprio futuro, seguir fazendo aquilo que você quer. É, aquilo que você tem vontade, aquilo que te molda, aquilo que te faz respirar. A Retain, aqui no nosso Parada Retrô, construa seu futuro com propriedade, com amor, com vontade, com disciplina, com fé. É disso que fala esse som de 2004, né? Que ganhou nova vida em 2024, após participar de um filme da Sydney Sweeney. Aqui, George Michael, Elton John, pra cantar pra gente. I can't lie no more of your darkness on my picture. Seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here.